músicos aqui, que fazendo um belo som, o equilíbrio da favela é a nossa meta. Paraibanos invocados, versando outra conversa, o que interessa pra nós é sermos porta-voz da maioria populacional que somos nós. Vendo a vida diferente, enxergando mais à frente, amadurecendo a mente e construindo uma corrente sem estresse, caminhando passo a passo, vencendo os obstáculos, conquistando nosso espaço. Equilíbrio é o nome, equilibrando os manos, transformando em melodia o dia a dia e o cotidiano. Do povo guerreiro carente de conquista que enriquece, sem saber, uma minoria. E essa minoria ainda malicia, espremendo cada vez mais as periferias. Não faço rap pra ver maluquinho tremer, mas sim se agitar, dando a mensagem bater e você assimilar ideias transparentes e converter em uma vida decente. Cantamos pelo sangue, cantamos por amor, cantamos o sofrimento em busca do esplendor. Muita honra, meu senhor, nós não estamos sós. É equilíbrio, vai, essa é a voz. Cantamos pelo sangue, cantamos por amor, cantamos o sofrimento em busca do esplendor. A paz interior que queremos pra nós é equilíbrio, vai, essa é a voz. Cantamos pelo sangue, cantamos por amor, cantamos o sofrimento em busca do esplendor. Muita honra, meu senhor, nós não estamos sós. É equilíbrio, vai, essa é a voz. A voz que ecoa no seu inconsciente, sempre sonoramente de uma forma inteligente. Oxi, oxente, é coisa aqui da gente, dialeto diferente que o nordestino entende. É como o corte do facão, empunhada, inchada. Nossa levada é pesada e com ela abrimos estradas. Garra, raça, muita força de vontade, exaltando as quebradas, representando de verdade. Um gavião do sertão, sobrevoando o mundão. Nordeste é forte, irmão, conquistando a nação. Evolução sonora, tática e explosiva, é o que queremos passar de uma forma expressiva, do jeito que contamina na estiga ou siga a rima. O poeta já disse, somos a parte de cima do mapa, na calma, Paraíba tá na área. Orgulhosamente somos de João Pessoa, meu chapa. Quem ficou indiferente agora pode crer que o som nordestino tem muito poder, poder, poder. Cantamos pelo sangue, cantamos por amor, cantamos o sofrimento em busca do esplendor. A paz interior que queremos pra nós, equilíbrio, vai, essa é a voz. Cantamos pelo sangue, cantamos por amor, cantamos o sofrimento em busca do esplendor. Muita honra, meu senhor, nós não estamos sós. É equilíbrio, vai, essa é a voz. Cantamos pelo sangue, cantamos por amor, cantamos o sofrimento em busca do esplendor. A paz interior que queremos pra nós, equilíbrio, vai, essa é a voz. Cantamos pelo sangue, cantamos por amor, cantamos o sofrimento em busca do esplendor. Muita honra, meu senhor, nós não estamos sós. É equilíbrio, vai, essa é a voz. Ciclo vicioso destrói nossa mente e custa muito retornar ao raciocínio. Hey! Escute o que eu digo,